E por isso eu só vou ler aqui, eu até não fiz ainda queixa ao Ministério Público disto, mas como mandou um e-mail a dizer sobre o assunto, a questionar o município, o mesmo de respeito à atribuição, revogação do subsídio à coletividade, a que presido e posterior publicação. Gostaria de saber a quem e de que forma e quando foi pago o subsídio que foi revogado, já que o mesmo foi publicado como sendo atribuído. E a nossa imprensa não pôs cá a revogação. E ele nisto tem razão. Saiu como atribuído o subsídio e depois a publicação da revogação não foi. Eu acho que devemos fazer essa revogação, que é uma questão, porque nós, como sabem, revogámos. Ninguém recebeu, porque revogámos aqui. Mas disse mais. Paralelamente, seguirá queixa junto do Ministério Público sobre tais factos. Isto é, por causa da revogação não ter sido publicada, ameaçou aqui. É, por isso, não vale a pena. Não vale a pena só para percebermos que é aquilo que move as pessoas ao serviço do mandatário mais alto.